O 5487, prossiga para 4 mil pés, ajuste 1-0 no 3. Para 4 mil pés, 1-0 no 3. November Alfa, controle. Prossiga, controle. O tráfego precede na aproximação da 17, está na posição de 12 horas, 4 milhas a 1.510. É um Charlie 150, confirma que está de novo mesmo. Pronto para corte? Pronto. Chalé 6315 para Guarulhos, autorizado nível 360, via Peruísque 50. Decolagem da pistola 0 com primeira curva à direita. Saída da El, Leda, Bidev. Controle Salvador 119, decimal 35, torre 118, decimal 6, aciona 5123, o Xaner 6315. 7360, decoda 10, curva direita, DEL, LEDA, BDEB, apoio 50. 1935, controle, 5123 é o transponder. Poderia só confirmar a rota, após o apoio 50, intercepta a posição púlpito? Alfa. Observador, Alfa Vitor Juliette na final da terceira milha da 17. Ciente, aguarde autorização de pouso. Pra mim tá essa e prosseguindo a Peruísque 50 direto. Aí a terminal São Paulo, quando a terminal São Paulo eu já não sei confirmar. Ah, tá ok, obrigado. Vai chamar pra puxar pra mim. Gente. Lima mais Fox Trot, prossiga. Sim, Costa Azul para Salvador, 500 metros, estacionado 0224. Pessoas a bordo, Lima mais Fox Trot. É, único a bordo. Zero único. Aguarde transferência, Lima mais Fox Trot. Olha a transferência, Fox. Autorizado pouso, Alfa Vitor Juliette. RIP 5487, 2 mil pés, ajuste no 03, reporte estabilizado na LS. Foi para o 5487, 2 mil pés? Afirmativo, 5487, prossiga para 2 mil pés, ajuste no 03, reporte estabilizado na LS. Copiado, camarada estabilizado na LS. Salvador da 3144, saída MOMO, passando 2 mil, vigilância 370, saída MOMO. Azul 4116, desça para 3 mil pés. 3 mil pés, 1014, 4116. Ou 1333, chame Recife, 1251, alternativa 133325. 251-3325, 1333. Rodo 648, projetado, prossiga para 2 mil pés, Rodo 648. Na presença livre. Torre 18-6 vai ingressar no circuito. 18-6, Fox. Rodo 648, 2 mil pés de TAP. 2 mil pés, TAP 648. Torre Salvador, boa tarde, eu olhei para mais Fox e Tapó para ingresso e pouso no 7. Gente, vai pousar em que pátio? Itabata. Itabata está autorizado já a cruzar a final da 10, com base pela direita para o pátio 17 Bata, sem fome na final. Pátio está curvando na esquerda para ingressar na 17 pela direita Bata, reportar a final, Fox. Aguarde, 3144. 44. 3144, restrita ao 350 Abuco. Abuco 350, 3144. Governo Alfa, Solas 33, autorizado táxi de retorno até o Pátio 4, estacionar a frequência livre Alfa. Autorizado Backtrack, reportará Pátio 4, girou bem bravo. O meu papatão autorizado ingresso, táxi até o Pátio 4, reporte do ano. Autorizado, reingresso, reportar analisando a nossa próxima. Meu papatão. Final bata, o Lima Mike Fox. Gente, Mike Fox é autorizado, aproximação, cabeceira e bata. Temos aeronaves que estão taxiando a pista, vão liberar para o Pátio 4. Fome do solo, vento 120 graus, 102. Acente o visual, com os tráfegos vai direto para o Pátio da Bata, Fox. Alternativa, 12545, 9505. 602545, obrigado. Trip 5487, complete aproximação, torre 186, bom pouso. Teste, torre 186. Azul 4196, desça para 2000 pés, autorizado LS, reposta brisada. 2000, chamada estabilizada, 4196. Ok, Fox, seu solo aos 35, livre corte frequência. Serizo 2262, chame o centro Recife, 1251, alter 1260. Centro Recife 1251-1260, passaria 2262. LS. 6, trip 5487, cheque trem, livre pouso, pista 10, vento 120 graus, 109. 7. Patão, frequência livre. Azul 4196. 4196, reduzo para aproximação, torre 186, bom pouso. Reduzo para aproximação, 4196. Então, 60, TAN 3144. Então, chame o centro Recife, 12685, alterna 13365, TAN. Salvador Azul, 4196. 4196, continue a aproximação, número 2, tráfego número 1, 2 milhas e meia à sua frente, é, informe da BA. Gente, 4196. Externo, controle baixado, travado, trip 5487. Gente, autorizado o pouso, vento 140 graus, 109, trip 5487. 5487. Mike Quebec, aguarde cópia. Meia 48, está autorizado o procedimento? Meia 48, complete aproximação, torre 18, meia, corrigindo. Dispara 2 mil pés, ajuste no 03, reposta estabilizada. Chave estabilizada, 648. Vitor Mike Beck, pronto, cópia. Vitor Mike Beck, Cairo Lorenzo, no meu pés, decola da pistola 7, curva direita, corredor axé. Controle Salvador 1, 19.35, torre 18.6, aciona 0161, Vitor Mike, Quebec. O 35487 no solo 139, livre à direita, chama 219 solo. Vitor Mike, Quebec, para acionamento táxi, torre 18.6. Azul 4116, vento 120 graus, 109, livre pouso 10. Livre pouso 104, 116. Vitor Mike Quebec, livre acionar, táxi, chame para ingresso no 6. Paulo, é o 35487. 35487, táxi Alfa Quilo, pátio 3. Alfa Quilo, pátio 3. Solo aos 41, livre à direita, chama 219 solo. Não, eu sou 41 também. E ali é 648. Torre 18612, é, bom pouso. 86, até mais. Torre, bom dia, agora 1648, ILS, passou a duna. Gente, reporte 3, checado final no 0648. Fala, cara. Alfa Juliette, gate 8. Alfa Juliette, gate 8, azul 4196. Vamos, Chané, 6315, portão 6, pushback acionamento. Autorizado, sim, para o táxi, Chané, 6315. Vai chamar. Azul 4116, mantenha a posição de ataque sua aí, Juliette. Vai manter a Juliette, 4116. Baixo e travou, passando Timbra, 648. 648, livre o pouso, vento 120 graus, 10 mais. Livre pouso, 648. ingresso, Victor Mike Bank. Autorizado ingresso, aliás, manter Quebec. Antes da Juliette, azul 432, 416. Funcionário 6315 na escuta? 6315 está iniciando. Gente, tem como aguardar só mais 30 segundos para iniciar o pushback? Tem, vai aguardar. É, a gente não começou porque a operadora de fringa estava meio enrolada aqui. Gente, vai aguardar o tráfego da Azul ingressar no pátio, vai passar sua retaguarda e após pode iniciar o pushback, o Chanel 6315. Tá bom, obrigado. Azul 41 nomeia, ingresso via Juliette pro 08. Via Juliette pro 08, obrigado, Oxana. Ah, Vitor Mike Quebec, vento 120 graus, 10 mais. Alô? 648, solo aos 46, direito, 129, solo. 19, boa. 10 milhas de Pabong, no ideal de terceira, tá? Para 5 mil pés. Approach TAP, 6326. Desce para 5.000, Approach TAP, 6326, graças. Tem a posição antes da Juliette. Uma antes da Juliette, 648. Poxa, na 6315, tem livre pushback no gate 612, seria como deixar livre a entrada do gate? Tráfego já aguardando para ingressar. Positivo, vai deixar livre o 612, vai passar. Tá, vai lá pra taxiway próximo da Índia, ok? Positivo. Quebec Serra, pronto cópia? Pelo Quebec Serra, Morro de São Paulo, no mil pés, decola da pista 17, curva à direita, corredor axé, controle Salvador 1, 19.35, torre 18.16, aciona 0123, pelo Quebec Serra. Quebec Serra correto, para acionamento táxi, torre 18, decimal 6. Uma boa tarde. Solo 6315, tá pronto pro táxi? A velocidade do táxi tá boa, a gente não precisa nem livrar o gate aqui. A gente já tá pronto pro táxi. Gente, prossiga pela minha autonomia alternativa. 159, tá com 4 horas, galeão. Chanel 6315, táxi via Pátio 1, Índia Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1186, ajuste 1013, uma boa tarde. Pátio Índia Alfa, 186, boa tarde. Plano 648, vai observar táxi do tráfego da Avianca, dando passagem ao mesmo ingresso após via Juliette para o gate 612. 7-1-648, foi isso que estava taxiando lentamente para dar passagem ao mesmo. Paulo, é o Ocean Air 6142, posição 5, puxa acionamento. Ocean Air 6142, vai coordenar a equipe de solo, tráfego da companhia, agora passa a retaguarda. Após a passagem do tráfego da companhia, também vai aguardar um segundo tráfego, Boeing da Gol, passa a retaguarda. Após a passagem do Gol, tem livre pushback e chame para o táxi, Ocean Air 6142. Afirmativo, coordenação com solo, aguarda a passagem do tráfego da companhia, após o Gol, inicia e chama para o táxi, 6142. Vai prosseguir para 06 ou 648? Afirmativo, 06. Boa tarde. Autorizado, Oxené, a linha aí, decolar, vento 140 graus, 10 nós. A linha decola, 6315. Cada ingresso, reporte alinhado, pronto, Oxené. Tanga, Papatango Lima, Kilex Ray. Confirme pessoas a bordo e o nível para lançamento. CT-20, confirmando Charlie 182. A Papa 34, reporte de renda. Reportaremos. Bom som. Oxalé 6326, espera 2000 pés, ajuste 1013, reporte autorizado NLF. Para 2000, ajuste padrão, reporta estabilizado, 6326. It's Mike Quebec, livre frequência, conexão com o tráfego local. O único tráfego a reportar do Lima Kilo X-ray na vertical de Veracruz para o paraquedismo. 12345, até a referência. Vai coordenar livre, grato, uma boa tarde, encontrar para retorno. O Lima Kilo X-ray, chame 12345, coordenação com o Vitor Mike Quebec, de Salvador para Cairo. Afirmativo. Colagem Sierra, o vento de 120 graus, 109. Minha 315, decola 53, controle 1935. 1935. Boa tarde, 6315 da Oxané. 315, submantenha 360, vigilância. 360, pode voar Bidev ou Leda? Leda? Leda, obrigado. Oceano R6142, táxi via Pátio 1, Índia Alfa, no ponto de espera da 10, Torre 1, 18, decimal 6, ajuste 1093. Uma boa tarde. Boa tarde, Índia Alfa, ponto de espera 186, o 6142. Quebec Serra, decola 54, controle 1935. 1935, Serra. controle, Salvador, Botafogo, quilo quebec de serra. O quilo quebec de serra, prossiga 1 mil pés, no corredor Xé, poste fora da barra. Autoriza 2.500 pés na proa de mão, senhor? Direto, sim. Quilo quebec de serra. Acendendo 2.500 pés na proa de morro, quebec de serra. Boa tarde, o Xenem 142, aproximando ponte espera da 1-0. Xenem 142 autorizado, alinhagem decolar, vento 1-40 graus, 1-0 mais. Alinhagem decola, 1-42.